Guerreiro da verdade, eu sou contra a falsidade. Que vive a sociedade com sua libertinagem. Mulheres seminua na televisão, escassez de informação. O retrocesso da nação. País do progresso, o diabo é maestro e rege essa nação. Pra condenação, povo cativo, sem libertação. Rebola na canção, modinha do Domingão. Pá com cão, pra ganhar show do milhão. É tudo por dinheiro e nada de salvação. O diabo bate palma, querendo a sua alma. Ele joga com você, vacilou é checkmate. Antes que te mate e seja muito tarde, acredite na verdade com a cara e a coragem do nosso Redentor, que sentiu a nossa dor. Jesus o Salvador, o guerreiro da verdade. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Guerreiro da verdade, aqui estou mais uma vez. Aqui é só cristão que pro sistema não tem vez. O crime nos persegue, só salva quem é forte. A falta de dinheiro desespera qualquer homem. Seu filho passa fome e seu tênis tá furado. Vê o dinheiro fácil e o mano aqui se ilude. Pobre isca do sistema e meu povo foi fisgado. Hoje é superlotação do sistema carcerário. Jesus é a verdade, a justiça e a vida. Guerreiro sem falhas que nessa vida me inspira. A força do gueto, o rap é cultura. Demonstra fé e coragem que nasce nas ruas. A favela sabe ver quem é falso e quem não é. Quem canta o que vive ou vende disco com o crime. Por isso, meu irmão, nunca desacredite. Guerreiro da verdade é firme e forte, não desiste. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo um pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou o que canta sem demagogia. A vida me ensinou na periferia, os moleques sem futuro, só pensando na maldade. Triste realidade que apavora a cidade. Ignorante humanidade, que por isso é solução. Malandro no caixão, vale mais que um milhão. É tanta podridão na cabeça desse povo. Ajudar o favelado, só quando fala ator da Globo. Nesse jogo não tem bobo, tá todo mundo se matando. Tem muita mãe chorando e a TV tá maquiando. O rap é o comando da revolução, mental, comercial e até espiritual. Os pivetes na escola pra virar o jogo. Hip hop é assim, a cultura que é dos loucos. Dos guetos, os guerreiros, vamos pegar nosso lugar. Porte verbal só começou e o aviso está no ar. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo pano pra canalha e nem falso profeta. Eu sou guerreiro da verdade, e sou poeta. Não passo pano pra canalha e nem falso profeta.